Que haja paz, essa é minha oração. Sei que Deus vai fazer muito mais que imaginei. Que Jesus reina em ti e através dessa canção, Jesus, tome em mãos o seu coração, o seu coração. A paz, irmão, pro mundo melhor por qualquer motivo. A rapa tá tudo em guerra, porém eu tô ligado. Erra é humano, todo mundo erra. As ruas do subúrbio estão manchadas de vermelho. O sangue no chão, os mano caindo, irmãos atirando no espelho. É inevitável, mas ouço todos os dias sobre jovens que perderam as vidas nas periferias. E o que restam, como sempre, só apenas lembranças. No jogo da vida, nunca se sabe se pra também vem a cobrança. Infelizmente, mano, tão matado e morrendo. Quem for o mais rápido vai continuar sobrevivendo. Tá embaçado, também quero o mundo livre. Mas só vejo a rap engatilhando os calibre. Ei, cadê a paz? Ei, cadê o amor? Ninguém confia em ninguém, por aqui tudo mudou. É deprimente, mas é a pura realidade. Todos estão assustados dentro das comunidades. Pois quando menos se espera, outra mãe ajoelha e chora. Vendo o corpo do filho estendido, uma vida jogada fora. É revoltante, nada é como antes. A paz está sendo destruída por pessoas ignorantes. Mas o futuro, irmãos, a Deus pertence. Que Deus ilumine o povo das favelas e nosso ex. Chicote estrala pelas quebradas. Vejo famílias amarguradas na dor de quem perdeu. Pingo de lágrimas. Quem morreu, quem matou nessas horas, tanto faz. Pra polícia, só mais um cadáver que agora jaz. Vítimas fatais escolheram outro caminho. Mais um corpo baleado, morto na troca de tiro. Favela chora, o sangue espalha na calçada. O ódio tomou conta, mais um mano foi pra vala. Sem chance de viver, seu filho vai crescer. Quando ele perguntar do pai, cadê você? Difícil é entender o valor da vida. Do que o ser humano é capaz, cê não acredita. Infelizmente a realidade continua. Que Deus proteja a minha vida e também proteja a sua. Não, essa função é